Visual aguardando o cruzamento da 35. Aguardando o cruzamento da 3502. O November 8517, Quebec, está visual com o helicóptero da polícia? Negativo. Guardião 02, visual com a aeronave que decolou da 17? Afirmo. Mantenha a separação visual com o mesmo Guardião 02. Mantenha a separação, Guardião 02. November 857, confirmando, 8517, Quebec, agora visual com o helicóptero, o mesmo encontra-se à sua esquerda. Negativo. Copiado. Agora já afetou o cruzamento do mesmo, sob o controle na frequência 1208, restrito ainda 1.000 pés no corredor, a fé aguardando a liberação do controle. 1208, controle. Guardiã, Serra, Serra. Papa e Uniforme Lima, Sierra, Vitor, da Visual, livre pouso 1-7, vento 1-4-0, graus 1-3, nós. Sente livre pouso Lima, Sierra, Vitor. Oceanair 63, 1-1, vento 1-4-0, graus 1-3, nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem, Oceanair 63, 1-1. Dois tomadores, Guardião 02, já em Itapuã. Copiado, Guardião, mantenha a espera visual, aguarda o cruzamento da 35. Aguarda as instruções, 02. R, vou mostrar para a nossa posição de 11 horas a 4 milhas, mantendo 500 pés, é um helicóptero. Confirme a pro ideal para o destino e o possível estimado para o pouso. Pro ideal 300, hora 1-3, hora local. Confirme o nosso... 1-3, hora local. Gente, aguarde para voar direto de chão. Acende do tráfego informado. November 8517, Quebec, controle. November, escuta. Acende do tráfego informado. Yes. Oceanair 6311, decolou aos 12, chama o controle, frequência 1208. 208, bom dia. Oceanair 6311, bom dia. 6311, bom dia, contratado, passou para o 320, após 2.000 pés, vou direto Leda. Após 2.000 Leda, continuando o nível final, 320, é isso? 360. 360, vamos ver. Controle, pode... Pagar o ajuste ao time, tripulação do Jabrava. O Jabrava, ajuste é 1021. 1021, Bravo. November 8517, voe direto destino. November 8517, Quebec, assumindo o destino. Nós estamos abastecimento, cara. Confirme? Nós estamos abastecimento, porque somos novos na área e não conhecemos aqui. Ok, então você vai prosseguir para a aviação geral? Aviação geral, cara. Prossegue então, livra na pista à sua esquerda, ok? Livra na Quebec e taxia via Mike. E na Lima, irá chamar o solo em 1219 para prosseguir. Lembrando à esquerda, na Mike e na Lima, chamará o solo em 1-2-1-9, é isso, cara? Afirmativo, 1-2-1-9, vai prosseguir ligando na Quebec, Mike e na Lima, chama 1-2-1-9 o solo. Gente, graças. Serra, Serra, fora do solo. Ian, Serra, Serra, copiado já avistado, da presente, agiliza o cruzamento da final da 1-0, com proa do farol de Itapuã, aguardando a transferência. Tá agilizando o cruzamento Serra Serra. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4207, com a papá. Azul 4207, Alcione, identificação. Final da 28, confirmando, prossegue para Lauro de Freitas, sobrevoo, tempo estimado. Mais uns 10 minutos aí na região de Tinta e Portão. manter então a escuta da torre permanente Guardião 02. 02. A Lima é pra direita, Sara? Agora você vai pegar a sua direita, que aí é a Mike, ok? Essa parte do X está interditada, então você vai pegar a sua direita, prosseguindo via Mike e após a Lima. Já entendi, grato. Final do 10, Yank Serra Serra. Copiado Serra Serra, com controle e frequência 1208. 208. Controle, muito bom dia, o Papatão Yank Serra Serra. Serra Serra, mantendo 510 no litoral sul. É. Posso não falar da barra? Chamará, tá. Corte Juliette Hotel, tá? 60 milhas, nordeste de Salvador. Chame Aracaju na frequência 1203. Chama Aracaju 1203, Corte Juliette Hotel. Serra Serra informa que há um helicóptero mantendo 506, fazendo sobrevoo no farol da barra. Ciente, o Serra Serra. Ciente, Tango e Dobra. Balsinho. Uno, vai contornar, entra a primeira direita no pátio 3. Ciente, autorizado no pátio 1. Entrar à direita do pátio 3. 070, qual o Natal aí, 0? Tango Índia Bravo, autorizado, reporte próximo à rotatória, para chamar a torre. Positivo, vou trabalhar próximo à rotatória, Tango Índia Bravo. Informe a velocidade indicada. Está com 2409. Gente, desça para 2000 pés, o ajuste 10021, autorizado final NS, reporte estabilizado o localizador. Para 2021, reportará final localizador. No 4207, descendo para 4000 pés, o ajuste 10021, redução para 2409. 2240, desce 4000, 0201, 04207. Gol 1260, desça até o 050. Até o 050, gol 1260. Controle, bom dia, o TAN 3896. 3896, bom dia, na chegada da Mari, vai descer até o 060. 060, informa que nós não fomos transferidos, nós perdemos contato com o centro. A gente está na sua identificação para o centro saber do contato. Ok, está identificado, então autorizado 060 aí. Estão confirmando sem contato com o centro base da Serena. Thank you. Né, 6311, agora com o centro Recife, 1251. E a alternativa é 3325. 251, 3325. Obrigado. confirmar o número de posto da 3896? Tá, 3896 será o número 4 para a aproximação. Obrigado. Zuco 207, redução para 2009. 2004207. Comandor 35595, solicita feedback de funcionamento, a posição é a 3903. Qual é a bola dessa? 8. Oi, cadê? Comandante, copiou o 35595. Oi. 35595, consegue copiar o solo? Negativo. 595, no pátio 3 autorizado, puxa o sonar, chama táxi. Para o táxi 35595. O uniforme Lima Serra Vita na escuta do solo? Negativo, na sua escuta. Eu tenho a impressão que você está bloqueando a frequência e está apertando. Você tem como conferir aí? Negativo, senhora. Sim. Boa nota de 3, está na escuta? Boa nota de 3. Autorizado, pushback, acionamento, chama ataque. Ataque, não abre. Alô, bom dia, Luna 397, informação Papá, autorização Congonhas. 397 Congonhas, autorizado. 360, ofensor Rua 16, Cordão 10, curva direita, na Bela da Brite, controle 1208, aciona 5073. Salvador, bom dia, Papai Romeu, chama de abraço. Controle 5073, transponder, Luna 397. É, Dael Leda após Brite. Dael Leda Brite. Está pronto para o pushback acionamento, posição 4. Bom, a 3704 autorizado, chama táxi. Livre. Livre do avião. Dois zero sete, redução para 1809. 1809, 4207. Duno, Bono 260. Bono 260, mantém a ITAP número 3 na aproximação. Mantém a ITAP, 260. Estabilizado no WhatsApp, Bono 014. Bono 014, complete a aproximação, torre 18, decimal 6. 86. Azul com a 207, você que na descida para 2000 pés, ao Juno 021. Seguirá o número 2 na aproximação, autorizado final LS, número 1 no passado na agora. Ok, DF 2000, autorizado LS, 4207. 1260, redução para 2009. 2009, com 1260. Hotel B? 5050. Sim, 5595 vai inicialmente taxar até a retaguarda do Gol à frente, puxou, e vai prosseguir com o número 3, ponto espera da 1-0, altímetro 1021, quando no ponto espera da 1-0 chama a torre 1-1-8-6. 021 vai seguir, segue a retaguarda como número 3, próximo ao ponto espera 1-8-6-Matrix, 595. Estamos baixado checado no 0-4. Livre pouso no 0, vento 1-3, 0 graus 1-4 nós, vou no 0-4. Livre pouso no 0, no 0-4. Desça até 4.000 pés, o ajuste é 1-0-2-1. Ok, 1-0-2-1 e 4.000, está liberado 5.000 e tá? Livre da recessão em TAP. Obrigado. 1-2-6-0, descendo para 2.000, o ajuste é 1-0-2-1. Redução para 1-8-0-9. Livre LS após estabilizado. 160 para 2.000 com 1.021, reduzindo para 180 na ação. 1-2-6-0. Claro, táxi 1-9-3 com 1-3-4 a bordo, 3-4 Galeão. 154 Galeão, não copia PV. 3-34 de autonomia, alternando Galeão, 134 a bordo. Bom, 983, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, altímetro 1-0-2-1. Espera, 1-2-1-6, ele é azul 4207. Azul 4207, complete a aproximação final, torre 1-1-8-6. 18-6, obrigado. Tá, 3896, redução para 2009. Reduz do vento nós, 300-3096. Mantém. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4207 LS. 4207, bom dia, número 2, continue e aguarda, pista livre. 207. Bom dia. Bono 397 ali, mantém pista 1-0 após a passagem do Boeing da companhia Pintura Varig. Ok, ali mantém, 397. O Papa Uniforme Bravo Papa Serra, por gentileza, contate a nossa sala IS, ok? No 4, solo 29, direita, chamo solo, frequência 1219. Direita 29, 1-0-4. 8-5-1-7, Quebec, para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, 1260, alternativa 1288. Gol 1397, vento 1-3-0 graus, 1-2-2, livre decolagem 1-0. Autorizado decolagem 1-0, 1-3-9-7. Gente, o desvio autorizado após o desvio voo direto do destino. Para serviço de formação em alerta, agora chame o centro Recife, 1260, alterna 1288. Na 3896, prosseguirá a descida para 2.000 pés. O ajuste 1021 seguirá o tráfego à frente a 9 milhas, é um Boeing 738. Afirmativo, desce para 2000, segue o tráfego Taylor Otis Cash. Azul 4207, vento 140 graus, 12 nós, livre pouso, pistão no zero, apenas confirmando o trem. Baixou e travou, livre pouso da 10, 4207. Golo 397, decolou os 31 no controle, frequência 1208. 208, bom dia, bom trabalho, até a próxima. Bom voo. Salvador, bom dia, gol 1397. 1397, contato radar, número 360, após 2000 foi direto, Leda. 360, 2000, Valeda, gol 397. Gol 1260, estabilizado. Ah, afirmativa. Ciente, agora com a torre, 18 decimal 6, bom pouso. 386, obrigado, bom trabalho. Controle confirmando 38 da Avenida, nessa pronta, livre o ILS. Na 3896, livre o LS, é posto estabilizado. Integrar o tráfego a 8 milhas. Ok, observa o tráfego, é posto estabilizado. Curva direita, Nadael, Leda, Bridge, controle 1208, acionando 5104. Entre em contato com nossa sala IS. A zero autorizada. O pêndulo 16. Dael, Leda, por Leda, direto, Bridge 5104, nosso transponder, Ocean 6333. Controle 120, decimal 80, chama pushback acionamento. 2080, obrigado. Azul 4207, solo 32, agiliza, livra à direita, livrar, chama 1219. 219, agilizando, obrigado, 4207. Gol 1983, o vento nos 50 graus, 1-2-2, livre decolagem da pista 1-0. Decolagem, valeu. Salve, Salvador, azul 4207, pista livre. 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1. Próxima intercessão, grande visor. 4306, torre 1-8, decimal 6, bombou. Torre Salvador, bom dia, 3896. 3896, bom dia, continue a aproximação, número 2, reporte externo. Estaremos externo. Uno 260, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso 10. Gente, livre pouso com 1260. Gol 983, decolou os 34, controle frequência 1208. 208, vai ser na verdade. Controle, voz 0983, Dael, Leda Vista. 0983, contato radar, 360, na saída da El. 360, na Dael, 93. Tem condições de decolagem imediata, ok? Copiado, fica e aguarde, mantenha a posição e aguarde. Passou externo, baixar, checar 3896. 3896, prossegue então e aguarda a pista livre. Aguardando. Gol 1260, falou 35, livra à direita, ao livrar chama o solo em 1219. Ao livrar 1219, solo gol 1260. meia, vento 140 graus, 132, livre pouso 10. Flip 5595, após pouso e passagem do Airbus Data, ali mantém na 10. Após a passagem do Airbus Data, ali mantém, pistão 10, 5595. Controle Xerém 6250, transferiu, atingindo 150. 250, vigilância, desse mantenha 050, chegada a Mari. 050, 6250, grato. 397, controle. 397, prossiga. Passa 150, chame o centro, 1251, alterno 3325. 1251, 3325, bom dia, senhor, bom domingo a todos. Bom dia, igualmente. 5595, vento no 40 graus, 132, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, trip 5595. 06. Alfa e Juliette, porta 06, 3896. Decolou 39, controle frequência 1208. 208, uma boa, trip 5595. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5595, perfil da saída Coral. 5595, bom dia, sube e mantenha nível 120, saída Coral. Sobe e mantenha 120, saída Coral, trip 5595. Xané 6250, vê se mantenha 2000 pés. Ajuste 10021, livre LR.